mas amor não vim por vaidade. Mas vale o respeito, mas vale a humildade. Mas vale ter a coragem e não esperar sentado. Fazer o que tá no alcance sempre dá bom resultado. Não vou querer que ninguém se dane e só. Eu vou desejar que ele mude pra melhor. Se eu revidar, o ódio é alimentado. Perdão transforma inimigo em aliado. Sempre é tempo pra recomeçar outra caminhada. Qualquer fim é um novo começo de outra estrada. Outra chance, outro dia, não se deixe adormecer. Outra chance começa dentro de você. Deus deu a possibilidade de seguir. Um espaço, uma estrutura, bora dividir. O orgulho é uma coisa pequena, bora dividir um pão ou uma dezena. Jesus Cristo, hip hop vieram propor o amor. Sei que todo mundo erra, não presta esse rancor. Não presta vingança, envenena o coração. Façamos a oração, é a observação. Diplomas de prepotência e exaltação. Inclui na graduação amor no coração. Sentimento não pergunta, acontece, mano. Por preconceito muitas vezes não falamos. Eu te amo. Vaidade e orgulho nos torna podre por dentro. Te juro, mãe, que eu tô aprendendo. Me dá o ombro pra minha cabeça o abrigo. Mas amor, eu aprendi contigo.